despedaçando-se. Eu vi casas espíritas sendo despejadas. Ah, Nazareno, mas no Espiritismo não tem dízimo. E a gente tem, fica com raiva dos evangélicos. E eles estão fazendo o que nós não deveríamos estar fazendo e não estamos fazendo. Estão fazendo um trabalho fantástico. Nazareno, mas eles cobram o dízimo. Qual o problema de cobrar o dízimo? Jesus elogiou a oferta da mulher pobre, da viúva pobre. Vê aquela senhora que vai até o gasofilácio e coloca duas pequeninas moedas de cobre. Se fosse errado, ele teria dito: minha senhora, a senhora, por favor, não precisa dar não, a senhora está precisando receber, pare, não pague não. Mas ele sabia da importância daquela mulher ser útil, de ajudar a sua igreja. E diz que ela doou mais do que todos os outros que estavam ali, porque deu do que lhe faltava. No Espiritismo não tem dízimo, meus amigos, é porque nós já temos que ter consciência, e quem tem consciência não é obrigado a ajudar, não. Sempre vai ser voluntário, nunca vai ter dízimo. Mas o próprio Kardec sofreu com isso. E por que que não tem? Porque na época dele, nós estávamos na época do positivismo, do racionalismo, tudo que era religião era lixo. Então, todo o aspecto religioso ele tirou. Apresentou a doutrina espírita como uma ciência. Aí não tem liturgia, não tem rituais, não tem talismãs, amuletos, não tem palavras mágicas, não tem incenso, não tem nada com religião, nem o dízimo ele colocou. Para que não fosse tratada como lixo. Porque naquela época, no século XIX, a Deus era a ciência. Mas o próprio Kardec, nos dias de Divaldo Franco, sofreu com isso. As sociedades de estudos espíritas parisienses funcionavam na sua casa, cresceu. Vamos alugar uma sala? Vamos. Alugar uma sala. Depois de alguns meses, tiveram que ser despejadas de lá. Entre aspas, né? Porque ninguém ajudava. E voltou, o codificador voltou para a sua casa, a sociedade voltou para o seu lar. Somente depois, com a assinatura por escrito dos frequentadores, foi que ele assumiu alugar novamente uma sala. Então, nós precisamos ajudar. Nazareno, mas a gente vai para cobrar um evento espírita? Qual o problema de cobrar um evento espírita? Os espíritas não querem ar-condicionado, sem de convenções. Não querem que a gente bote no jornal, na divulgação, na televisão, divulgar mesmo? Vamos cobrar. Agora, vamos também permitir que quem não pode pagar, assista. Lá em Fortaleza, a gente leva o Divaldo no ginásio Paulo Sarasate, 1 quilo de alimento, que não é obrigatório, e ele fala para quem não pode pagar. E para aquelas pessoas idosas, pessoas que querem um pouco mais de conforto, vão lá no centro de convenções e pagam a entrada. Porque a gente aluga, é dar de graça o que de graça receber. Se a gente recebe o Centro de Convenções de graça? Você sabe quanto custou o Centro de Convenções de Brasília agora no Congresso Espírita Brasileiro? R$25.000 por dia. A federação foi cobrar, porque lá em Brasília também tem essa história que não pode cobrar. Teve gente criticando a FEB. E foi um sucesso o evento. Colocaram 2 tardes no ginásio Nilson Nelson, de graça, e no centro de convenções, pago. Ou então a gente distribui cortesias com as casas e dá para aquelas pessoas pobres que querem ir e não podem pagar, não impedir a sua entrada. Vamos ajudar, porque fazendo assim a gente divulga mais a doutrina espírita. Richard Simonetti, no Pinga Fogo, foi perguntado sobre isso lá na federação em 2007. Ele disse: olha, eu conheço os dois modelos. Aqui a gente cobra. Aqui, lá em São Paulo. Porque em lugar que não cobra, tudo bem, é ótimo, mas também não faz evento. Porque não tem dinheiro. Então, eu conheço os dois modelos. Conheço o Ceará, onde o Espiritismo é divulgado aos quatro ventos. A Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, sem outdoors na cidade. Divulgação na televisão, na mídia, na rádio, no exterior. Todos os eventos lá, as casas espíritas se unem promovendo a unificação, a união das casas, rateiam a despesa de passagem do palestrante, de hospedagem, alugam um lugar bacana, porque as pessoas têm medo de vir na casa espírita, têm medo de ver espírito, né? Alugam um lugar e fazem um evento. E o resultado elas distribuem entre si. Então, a gente poder fazer isso também. E fazer eventos gratuitos, claro. A palestra é gratuita, o passe é gratuito, tudo é gratuito, não vamos deixar de oferecer nada, não. A mediunidade é gratuita, mas aquilo que a gente precisa pagar.